Ficheiro 46, página 445, 111. Passo da Pena, 30 de junho de 1907. O nevoeiro que descia sobre o seu rochedo, como chamava a Pena, obrigara a deixar as cadeiras de verga do terraço e a refugiar-se na sua salinha de chá. Gostava de todos os objetos deste palácio. Escolhera-os um a um. Da cómoda de embutidos ao contador da sala, os quadros, os jarrões, os lustres. Escolhera as fotografias e onde as queria colocar, e fora trazendo para aqui, aos poucos, os presentes que recebera por altura do casamento e que lhe eram mais queridos. Ao almoço e ao jantar, passava os olhos satisfeita pelos copos de cristal, os pratos do seu serviço favorito. E aquele centro de mesa de prata com as armas dos Orleães e dos Bragança que lhes tinha sido oferecido pelos joalheiros franceses. O tabuleiro com lanche estava pousado na mesinha à sua frente e já ouvira a carruagem chegar. Minutos depois, a porta abriu-se e Luís Filipe entrou sorridente. Boa tarde, mãe. Com este nevoeiro, quase que não encontrava o caminho, disse a rir enquanto lhe beijava a mão. Aldrabão, Luís. Mesmo que viesse de olhos fechados, não tinha maneira de se perder. Com 20 anos, o príncipe era um rapaz perfeito. O cabelo loiro, agora muito liso, penteado a preceito. O fato elegante, num corpo alto e magro. A mãe lembra-se da primeira vez que saía a cavalo aqui do pátio? Procurou, nostálgico. Tinha 6 anos e levei-o à trela, só nós. Depois de ter conseguido que os guardas do palácio nos deixassem sossegados. Se calhar hoje tinha mesmo de os levar. Sabe que ontem foi um dia complicado lá por Lisboa. Já sei que insultaram João Franco, atiraram-lhe pedras, quiseram invadir a carruagem em que viajava, comentou. Sinceramente, não esperava outra reação depois daquelas medidas de suspensão dos jornais republicanos. Da proibição do direito de reunião, da vigilância nos teatros e cafés. Luís Filipe assentiu. Só que a coisa tornou-se mesmo preta. Houve correrias, tiros, prisões e 2 mortos. A somar à revolta dos estudantes, às greves nas escolas e na indústria, para não falar nas bombas que explodiram naquela casa na rua de Santo António à Estrela, a quem se destinavam, Luís? Não se iluda, filho. Os republicanos e os dissidentes monárquicos, os políticos que o seu pai pôs de lado, vão agitar o país até derrubarem Franco. O príncipe bebeu um gole de chá e mediu as palavras. Não era fácil falar com a mãe sem sentir que traía o pai, nem falar com o pai sem sentir que traía a mãe. E ainda destrinçar dos comentários de um e do outro as críticas veladas e a verdade dos factos. Mas o que é que a mãe quer que o pai faça? Abandona o seu ministro, dando parte fraca, quando, e o rei não se cansa de o repetir, se der sinais da balbúrdia que por cá corre, os estrangeiros não nos emprestam mais dinheiro e, pior, obrigam-nos a pagar o que devemos? Tudo isso é assim, Luís, mas a mãe tem medo de que o rei possa cair com João Franco. Amélia disse que sim com a cabeça. Não se atrevia a dizê-lo por palavras. As palavras ditas tantas vezes funcionavam como uma profecia. Tinha medo de profecias. Não lhe tinha dito à avó Luísa que a felicidade se paga sempre e não a tinha já pago? Cento e doze. Cascais, 1 de julho de 1907. Amélia foi no bote que levou o filho ao paquete. Subiu a bordo e disse ao comandante: O senhor leva a seu cargo a melhor parte do meu coração. O comandante fez-lhe uma vénia profunda. Sabia bem que assim era. Luís Filipe partia para a África, numa viagem de representação do rei de Portugal nos seus territórios. Carlos estava hesitante. O que dirão os ingleses? Não julgarão que queremos agitar as águas de novo? Amélia não cedia. Os ingleses? Estamos a seguir a mesma estratégia que eles e tantos outros. Todos os dias há notícias de visitas de Estado dos príncipes herdeiros. Luís Filipe não podia ser um príncipe sem funções nem missões à espera do dia em que o pai lhe deixasse o trono, insistia. E Carlos aí dava-lhe razão. E além disso, havia o estrondoso sucesso da viagem que os reis tinham feito aos Açores e à Madeira. Amélia lembrava-o agora. Carlos, lembra-se de como resistiu àquela visita? Mas como afinal me deu razão quando viu toda aquela gente receber-nos com pompa e circunstância? Não podemos centrar-nos em Lisboa, que tem tão pouco que ver com o resto do país. E de qualquer maneira, quem vive longe sente que conta, que importa. Não podemos partir nós para a África, por isso que vá o príncipe real. Luís Filipe estava ansioso por partir. Pai, devo a Mouzinho, dissera. E com esse último argumento, a viagem ficara decidida. Luís Filipe tivera uma viagem triunfal e até os jornais estrangeiros lhe tinham dado destaque de primeira página. Sentira um alívio indescritível quando, no regresso, o abraçara no cais das colunas e um orgulho imenso. A pele bronzeada, os dentes brancos, o cabelo ainda mais claro, era tudo o que uma mãe e uma rainha podia desejar. Agora era Carlos que partia para Paris e, pela primeira vez desde que chegara a Portugal, estava feliz por o ver partir. Pelo menos aquela criatura fica sem ele por umas semanas. Pelo menos a gravidez não foi avante, tanto quanto sei. Quem sabe se não encontra outra atriz ou cantora que o distraia desta. Que Deus me perdoe, rascunhara no diário a lápis de carvão. 113. Cidadela de Cascais, 16 de outubro de 1907. O ministro Júlio de Vilhena viera de propósito a Cascais para os alertar para a conspiração que se organizava e começar a ter pés para andar. Os republicanos não hesitariam em utilizar a fragilidade do momento económico e político para reagir, dizia. Amélia arrependera-se de, perante o ministro, ter deixado tão claras as divergências políticas que tinha com Carlos, de ter mostrado o seu desagrado com o governo de João Franco, a sua convicção de que a repressão podia ter o efeito contrário. O rei argumentara, zangado. Fui o primeiro a escrever a Franco, e bem lhe disse que precisávamos de obras e não de palavras, porque de palavras estava o país farto. Amélia contestara, dizendo que ainda pior do que as palavras eram as obras, que a repressão a mando de um homem tão arrogante e ambicioso só iria acicatar ódios. Nessa manhã, quando Carlos lhe estendeu o popular, num gesto seco e sem palavras, percebeu que não se enganara. A oposição que fazia ao rei tinha transparecido. E o ministro, jurista e jornalista Júlio de Vilhena, deixava-a agora clara na sua coluna de opinião. Mas os olhos ficaram colados à última linha. Isto termina fatalmente com um crime ou uma revolução. Não conseguiu levantar os olhos do jornal. 114. Londres, Claridge Hotel, 16 de novembro de 1907. Que bem lhe fazia estar aqui entre aqueles que gostavam de si incondicionalmente. Comovera-se ao ver Phil levar ao altar a sua irmã pequenina, agora com 25 anos. Luísa casava com Carlos Bourbon das duas Sicílias e acreditava que era um casamento por amor. Tivera pena de não trazer os pequenos, para quem esta tia era quase uma irmã mais velha, mas não estavam tempos para que a família real saísse em conjunto do país, dando aos jornais e aos políticos pretextos para falar de viagens e despesas. Viajara mais uma vez incógnita, com uma dama e uma criada, mais nada, e os bilhetes pagara-os do seu próprio bolso. Mas tinha de lhes dar notícias. Sabia que estariam ansiosos por elas. Pegou no bloco e escreveu uma nota rápida. Meus queridos filhos, A tia, muito bonita de noiva, comovida, mas tão bem. O tio Phil, uma perfeição. Foi tudo grande e tocante. O cortejo das salas, pelos claustros e colunas, a entrada na igreja com uma música admirável, a decoração da igreja, toda coberta de velhas bandeiras francesas e de lírios brancos, a cerimónia, tudo foi emocionante. Depois houve recepção do corpo diplomático e outros convidados. Voltei a Londres, jantar e fomos ao teatro. Despedia-se efusivamente e prometia voltar a escrever em breve. Agora tinha de gozar o momento presente, obrigar a cabeça a sossegar, a não pensar em carros, em parlamentos encerrados, em bombas que explodiam em caves de edifícios. Phil chamava, tinha de ir. 115. Londres, 20 de novembro de 1907. O irmão entrou na salinha dos seus apartamentos no hotel com um jornal dobrado e uma carta na mão. Amélia, o Soveral pediu-me para te entregar isto. Ao que parece, o Carlos deu uma entrevista ao Letão que explodiu como uma bomba em Lisboa. Amélia olhou-o assustada. Carlos escreveu-me a contar o que tinha dito a Joseph Galtier e eu fiquei logo angustiada com as reações em Portugal. Carlos elogia Franco. Que outra coisa pode fazer se é uma escolha sua, se lhe chamam já o governo do rei? Phil sentou-se no sofá ao seu lado e estendeu-lhe o jornal ainda fechado. Amélia abriu-o e começou a ler. Não precisava que lhe dissessem nada para saber quais eram as frases que tinham incendiado os políticos da oposição. Carlos, como lhe tinha escrito, deixava claro que Franco estava para durar. Phil, ouve, Carlos escreve. Os que agora gritam pediram-me a ditadura. O irmão abriu os olhos. Pelo que me tens contado, só diz a verdade. Tens de admitir que é corajoso e verdadeiro, pelo que me tens dito, mas até pode ser. Mas como ninguém da oposição vai reconhecer que fez tal pedido, reagem todos como se fosse uma acusação grave e injusta. Mas espera, aqui mais à frente está aquela que aposto acendeu o rastilho. Phil levantou-se, olhou por cima do ombro da irmã e leu o parágrafo em que o cunhado dizia que não dera a ditadura aos antecessores de Franco, porque só ele tinha as características que considerava fundamentais: a energia, o ânimo. Caráter, disse a rainha. Vês, Phil, a palavra que vai ser traduzida e lida por gente de má fé, como honra. Vão dizer que Carlos os acusou de terem falta de caráter e fazer o papel de ofendidos, quando não é nada disso que o rei está a dizer. Phil voltou a sentar-se. E o que é que a rainha acha que vai acontecer? Não preciso de fazer profecias. Vou abrir a carta do Conde de Sabugosa e já fico a saber. António Vasco dava-lhe um relato preocupante das reações. Como previra, os falsos ofendidos eram muitos, e dois dos deputados levaram a ofensa tão a sério que anunciaram que passavam já a republicanos. Mas os portugueses em geral gostaram da entrevista, que foi publicada na íntegra num jornal nacional, comentou Amélia. O discurso firme que Carlos faz nesta entrevista, disse Phil, enquanto pousava o jornal que começara a ler, é de modo a agradar aos investidores estrangeiros e ao povo, que gosta de um rei sem medo, de um rei que impõe ordem na agitação pública. Não sei se é este o caminho, desafiou Amélia, mas reconheço que era preciso dar sinais de confiança aos investidores. Sabugosa manda aqui o recorte de um artigo do Vilhena. Desconfio de que gostava de dirigir um governo. Diz que o rei já não é um rei. É um jornalista. Phil deu um salto. Essa é forte. Bem dizia ao pai que sempre que falamos aos jornais ou nos deixamos fotografar, entramos no jogo e ficamos mais frágeis. Mas destroem-nos igualmente se não colaborarmos com eles. Phil, fico com a sensação de que a partir de agora vão esquecer João Franco. É o rei e só o rei que vai estar na mira da oposição. Disse, sem esconder a preocupação. 116. Londres, 26 de novembro de 1907. O dia tinha sido agitado. Gostava deste cansaço bom que se abatia sobre si depois de um dia de conversa, passeio, de jogar brides, de ir ao teatro e rir com os irmãos e os cunhados, sem pensar se na fila da frente ou no camarote ao lado estariam a recriminar por se divertir demais ou, pelo contrário, por estar demasiado sorumbática. O rei de Espanha fizera muitas perguntas sobre Portugal. Os portugueses em Londres, como os a seca, queriam saber tudo sobre João Franco. Tentava esconder as suas hesitações, as suas dúvidas, leal a Carlos perante o mundo, como sempre, suspirou. Depois o pensamento vagueou para o dia anterior. Ontem comovera-se, quando Phil, no seu novo automóvel, a levara à igreja onde se realizara a missa de corpo presente do seu pai. Comoção e consolação. Como é que dois sentimentos tão diferentes podiam coexistir? Mas coexistiam. E que bom era chorar lágrimas de saudade. Eram muito mais doces do que as do ciúme, da raiva ou do ódio. Escrevera ainda antes de se deitar a Luís Filipe. Pedi ao seu avô que vos cubra de um manto que vos proteja sempre. Era acima de tudo isso que pedia. Que nada tocasse os seus filhos, que nada tocasse o seu príncipe. A essa dor não sobreviveria. 117. Palácio das Necessidades, 2 de janeiro de 1908. O envelope lá estava. O canto venenoso a perceber-se por baixo da almofada. Desistira de tentar perceber quem é que continuava esta tortura. Zangada, estendeu a mão para a nota e leu-a. Com o papel na mão e os olhos enevoados, aproximou-se da janela que dava para a tapada e deu de caras com a escuridão da noite. A chuva fustigava a janela e percebiam-se os vultos das árvores que dobravam com o vento. Que vontade tinha de entrar por aquele breu adentro e perder-se para sempre. Mordeu o lábio e respirou fundo. Amachucou o papel na mão, com força, como se quisesse encarcerar entre os dedos aquela notícia, aquela pessoa, aquelas pessoas, tirar-lhes o ar, deixá-las sufocar, morrer. A alma caridosa que escrevera aquela nota conhecia-a suficientemente bem para ter a certeza de que aquilo que revelava a magoaria no mais fundo de si. Numa linha, o autor ou a autora escrever apenas: a americana deu à luz uma criança do sexo feminino saudável. A mãe e a filha encontram-se bem e o rei não esconde a sua felicidade. É visita assídua. Quem a enganava? O autor desta nota ou aqueles que lhe tinham dito que a amante do rei não levara a gravidez até ao fim? Em quem devia acreditar? Nos que a queriam magoar ou nos que dariam tudo para a proteger? Naquela noite sonhou com a infanta Mariana, quente nos seus braços, junto ao seu peito que se enchia de leite para amamentar, uma penugem loira na cabeça oval que os seus olhos contemplavam com ansiedade. Sonhou com as mãos da princesinha, que ainda tinham apertado o seu indicador, como uma tábua de salvação, e de repente se tinham soltado frias e inertes. Em sonhos viu a cara de Isabel, que estendia aos braços para levar a sua filha morta. Acordou com um grito e tapou a boca com o lençol para abafar os soluços. O suor escorria-lhe pela cara, os olhos ardiam como se tivesse febre. Deus Todo-Poderoso levara-lhe a sua querida filha, a sua única filha, mas permitia que a americana ficasse com a dela, a filha que nascera do pecado, a filha do rei, a princesa bastarda parida às escondidas num apartamento na Avenida da Liberdade. A filha não é do rei, senhora Dona Amélia, dizia-lhe Pepita zangada. A Galdéria andou certamente com outro homem, porque... Pepita, não me interessam detalhes. Mas ninguém conseguia calar a indignação de Pepa. Senhora Dona Amélia, as coisas têm de ser ditas. O senhor Dom Carlos tem muitos filhos bastardos, outros que passam por filhos dele, porque é conveniente às mulheres que usou. ou melhor, que fizeram uso dele. Mas já há alguns anos que não se conhecem nascimentos a essas sujeitas. Pepa, esse teu lado castelhano pode tudo, disse a rainha, conseguindo esboçar um sorriso. O que queres dizer é que consta que o rei é impotente desde que teve o tifo, de que, ironicamente, os meus cuidados o salvaram. É isso mesmo, Sua Alteza. Mas esses são termos que a senhora Dona Amélia usa melhor do que eu, de tanta reunião médica em que participa. Amélia riu, desta vez abertamente. Poupa-me ao termo castelhano para esta suposta falha do rei. E depois, mais séria, será que Luís Filipe sabe desta história triste? Sabe que o pai tem uma mulher de casa posta, como um burguês, na avenida principal da cidade? Acredita, Pepita, que é isso que mais me preocupa agora. É pensar que os meus filhos podem achar que este comportamento é digno, um comportamento a seguir. A resposta de Figueiró foi imediata. Os príncipes foram educados a distinguir o bem do mal. Mesmo que tenham conhecimento do comportamento do rei, serão os primeiros a reprová-lo, mesmo que nunca abram a boca sobre o assunto. Mas descanse, senhora Dona Amélia, porque nunca se comportarão como o pai. Amélia fechou os olhos por momentos, como que a querer afastar de si os pensamentos mais tristes, e abriu-os de novo, decidida. Vamos fazer as malas e mudar de ares. Como todos os venenos, os que não matam tornam-nos mais fortes. No dia seguinte, partiram para Vila Viçosa.